comentar, colocar lá quem for fazer o post, né? Comentários podcast, jogos, né? É que às vezes a gente... Esquece. É que às vezes a gente... Eu até salvei algumas aqui, tipo... A capa do Fighter's Destiny e, o, e as imagens do, do Daikatana. Eu deixei salvo aqui pra botar no, no post. O resto Daikatana eu, clássico. O resto eu coloquei no banner ali mesmo. É que às vezes, tipo, comigo é assim, cara. Às vezes, tipo, o tema não me interessa, mas, por exemplo, eu vejo uma coisa tosca, que nem aquele negócio lá do Robin, lá do gol do, gol do Fluminense, eu fiquei fim de vida. Pô, que treco idiota, vou ver essa porra. Eu vou embaixo, entendeu? Aham. Uhum. Mas o foda é que você falou, né, cara? Os novos 52 vai ter muita coisa pra falar, cara. Nós vamos falar dos novos 22, e aí, Trey? Os novos 22. É o Marvel Anal, conhece o Marvel Anal? Marvel Anal e sem cuspe, né, cara? Foi no... Que é o favorito aqui da garotada, né? Desses Marveco que infesta essa, esse site. Marvel Anal. O Zoeixo tá sozinho, né, cara? Às vezes tinha resistência, tá, né? Só eu lembro. Poxa, achei que o Zoeixo usava quando falava que era desse Nauta, cara. Não, eu sou bissexual de quadrinhos. Bem, amigos do MRZI, está começando mais um Podmico. Brasil! Aqui quem fala é o Gary Bilbo e aqui comigo os presentes estão Evandro Louco. E aí, eu? Bruno Henrique. E aí? Ultimate Hawkeye. Que fisto. Zueiro. Olá. E temos um convidado especial, o mestre, o que tem como pupilo Evandro Louco, Daniel HDR. Boemi, aqui me tem de regresso e suplicante te peço... A minha nova inscrição. Olha! Hoje a gente tem um convidado de verdade. Especial, finalmente! Né? Não, quando vocês falaram o mestre, eu achei que ia dizer o Rob Life, cara. Mas... Um dia, cara. A gente não começou tão alto. Estamos subindo aos poucos. Teve o Pedro do Porco, agora... Eu preciso confessar aqui que graças ao Podmico... Eu finalmente desencavei uma pauta que aconteceu no ArgCast 111, que foi da Life of Land. Aquela pauta, os ouvintes do Arg precisam saber que aquela pauta ela existe por causa do episódio do Podmico sobre o Hobby Life. Olha aí. Chupem, venceu de novo. Foi, ficou bom. Ficou bom aquele podcast. Ficou foda. Mas enfim, o podcast de hoje será a respeito sobre as decisões editoriais idiotas e picaretagens medíocres nas HQs. Tanto Marvel como DC, como as outras editoras aí, quaisquer. É isso aí, vamos começar? Pra já, meu querido. Vamos lá, tamo junto. Então, vamos, pessoal. Antes que fique defasado. É porque falar datado é muito datado. Ah, não, desculpe. É, peraí, eu me enganei. Vamos fazer de novo, que vale a pena. Vamos antes que fique datado. Agora todo mundo ri bem falso. Continuando aqui, vamos começar pela Marvel. Alguém tem uma picaretagem? Vamos começar não pelo Homem-Aranha, porque é muito óbvio, né? Muita coisa pra falar, né? Deixa o final. Muita coisa, deixa o Homem-Aranha pro final, mas picaretagem da Marvel. É... Evandro, você tem alguma aí que você queira falar? Cara, não sei se chegou... não sei se dá pra chamar de picaretagem, né? Mas o Marvel anal, ele... não tinha necessidade, né, cara? Porque não... Ao contrário de um outro reboot que a gente vai falar depois, ele não mudou muita coisa, só zerou as revistas pra... Acho que cara, só zerou a revista e tudo mais, né? O Marvel Anal, cara, é o atestado de Alzheimer da Marvel, tá? Porque, na verdade, cara, tudo que eles fazem quando eles tentam remendar alguma coisa, eles esquecem o que aconteceu antes. Por exemplo, não se lembra como a Aranha teve quatro braços, não se lembra que a Feiticeira Escarlate criou um pinto no Visão pra poder trepar com ele, não se lembra dessas coisas, eles preferem não citar. Então é Alzheimer, cara. O cara que vai estudar o histórico da Marvel... Para e pensa, por exemplo, que o Homem-Aranha já lutou junto com os ursinhos carinhosos, cara. Dos Transformers? Porra! Dos Transformers, cara! Saca? Então... Ah, talvez eles tenham memória seletiva, né, cara? Ah, é, trauma. Eles escolhem. Não tá na minha cronologia. Eu acho que foi justificável por causa do sucesso de vendas do reboot, né, cara? Porque tem coisas ruins no reboot, tem. Mas vendeu pra caralho. E a Marvel ficou naquela, porra, a gente tá botando os personagens aí no cinema. E tem um monte de coisa que não tá alinhavada com as franquias do cinema aqui no quadrinho. A gente vai ter que pelo menos começar pela 40ª vez tudo de novo. Né? Ah, é? Os Vingadores com a mesma formação eles do cinema, em... né? É. É. E eles estavam em primeiro, né, cara? Mesmo, eles começam com a mesma. Que bonito. Eles até estavam em primeiro, né, cara? Antes, tipo, do reboot da DC era Marvel no topo sempre. Não sei, cara, eu acho que o ruim desse Marvel Now foi, tipo, é que tá, tipo, é muito claro que foi feito as coisas remendadas. É, antes daquela, teve aquela saga do Fear Itself, que é uma bosta. Aquilo foi uns martelos lá. Os martelos, é. Então, uma revista antes daquilo sair, os caras já tinham soltado uma, daquela revista do Comic Book Day, né, que é o... revista que sai de graça nos Estados Unidos lá, com meio que um prequel da Age of Ultron. Então já tava, o negócio já tava planejado pra sair. O que os caras fazem? Lançam o Marvel Now, de tipo, a história quando você pega essa, daí lançam essa Age of Ultron em cima, né? Diz que o Bendis pressionou pra lançar porque ele tava escrevendo. E tu começa a ler a porra da revista lá, tipo, era o Homem-Aranha Peter Parker, daí os caras lançam um tie-in com um Superior, tipo, tudo muito tudo em cima da... Tipo, tava zoado, entendeu? Os caras isso aí... Não, não tem ligação. Os caras fizeram muito em cima da hora. Tipo, ah, fizemos uma coisa em cima. Fizemos a Vingadores do X-Men? Não, vamos recuperar essa mega saga pra vender mais. E saiu do jeito que saiu. A saga tá remendada. A saga tá remender, né? Ah, parabéns. Isso aí não lembra o Flashpoint? Lembro. Tá mesmo estilo Flashpoint. Só que o Flashpoint foi pra colocar... Foi pra dar uma razão pra colocar ordem na casa, né? Marvel Now, não vai ser isso. Vai só fazer mais bagunça, cara. E agora tem o Nick Fury preto também, né? Putz, cara, isso foi... O filho negão e Zaroio também, né? É, Zaroio do mesmo olho que o pai dele. Cara, Zaroio do mesmo olho. E aí eles botam um Nick Fury branco no universo Ultimate, né? Que na verdade é um disfarce do negro, mas só pra... É um disfarce mesmo. É só pra... Cara, tá aí uma coisa que eu acho que eles perderam a oportunidade na invasão secreta, sabe? No momento que o Nick Fury tinha sumido pra nenhum Skrull pegar e copiar ele, né, cara? Por que ele não fez uma porra numa cirurgia plástica e ficou negão? Pode crer. Porque daí ele aparecia e ninguém saberia qual era o rosto dele, tá ligado? E aí ele apareceria, os caras perderam a sua oportunidade, cara. Pior, é verdade. Só precisava ter justificado. Já que é o que eles querem puxar, eles queriam puxar o Samurai Jackson pro 616, né? Samurai Jackson. Samurai Jackson, né, mano? Só que no, pelo menos no Marvel Now ainda tem algumas, tem várias que estão bem boas. Mas quantos de vocês acham que a decisão do Marvel Now tá sendo puxada pelos filmes? Ah, várias. Acho que 80% da linha editorial do Marvel Now tá sendo pelos filmes. Quando eu fui ler o Vingadores, eu olhei a mesma equipe do filme. E o Homem de Ferro no espaço pra encontrar os botão lá do... Guardiões da Galáxia. Não, e tem mais por vir ainda, né? Os caras estão querendo fazer um filme dos Inumanos, né? Os caras do Marvel Studios, que é pra ser X-Men, que a Marvel Studios não tem. Eles já estão falando também que vai ser uma revista dos Inumanos. Também estão falando que vai ter revista dos Heróis de Aluguel, que também querem transformar em filme. Daqui a pouco lança uma revista do Doutor Estranho também. É tudo... os caras estão ali na transmídia direto. Eu acho que Inumanos tá atrelado com a franquia dos Vingadores, não tá? Mas eles apareceram junto... Vai ter essa saga nova. Não, desculpa, a franquia dos Vingadores, não, do Quarteto Fantástico. Não, estou no Quarteto. Não, mas o Pantera também era pra estar atrelado, mas tá com a Marvel Studios, né? Ah, isso aí tem uma busca de patente muito grande pra saber quem é que tá com direito cinematográfico do quê. Resumindo, cara, o que vai ficar, eu acho, na mão de estúdio grande é X-Men, Homem-Aranha e o quê? Eles falaram do Quarteto agora, né? Não sei se vai liberar mais coisa. Porque o Demolidor já voltou pra ele. O Quarteto, eles estavam... Eles estavam criando algumas coisas só, né, cara? Eles queriam Galactus, se eu não me engano. Estavam até querendo pegar alguns personagens, só que não rolou. Eles queriam Galactus e o Surfista. Isso. Porque eles estavam até querendo deixar um tempo a mais do Demolidor, né? Pra poder ter o direito desse personagem, só que a Fox não quis. Não aceitou. E ficou como tá. Eu vi que o Demolidor estavam esperando um pouquinho também, porque Elektra não voltou os direitos pra ele também. Ah, é. Mas se falou de Marvel, aí eu lembrei de uma coisa que eu sou velho, velhaco. O cara fica pensando também agora e pensa, cara, quer uma decisão pior do que fazer Feiticeira Escarlate ter filho com um androide, cara? Ter uma família com um androide. Isso é a pior decisão editorial, cara. Android sem pinto ainda. Exato, sem pinto, né? Sem pinto, né? Primeiro cavalo. Falei lá no Argcast sobre os Vingadores, cara. Ela queria putaria, cara. Porque ela, já que ela mexia com a probabilidade, com a realidade, ela podia simplesmente criar as crianças do nada, foi certo? Foi o que ela fez. Ela quis casar com o bicho lá. E ainda deve ter criado uma giromba nele. Ela materializou uma giromba ali, né, cara? É, cara, ela queria era isso, ela queria putaria. Então, em contextos sexuais à parte, cara, foi uma decisão ridícula, cara. Porque tudo bem, tu até pode pensar assim, ah, nós agora, como adultos, a gente sabe que aquele personagem não tinha como gerar uma vida, né? Quando tu era moleque, sabe? Quando tu era moleque, tu não dava bola pra isso, lendo o gibi dos Vingadores, mas, cara, pra uma criançada de hoje em dia, cara, seria uma idiotice, cara, fazer uma coisa dessa. O robô que tem filho, é, cara. Na época, meu, quanto foi isso aí? Foi 70, 80? Comecinho dos 80, né? Começo de 70. Pô, então, essa época o pessoal não tinha nem computador em casa, robô, assim, cara, que chora, né? Era tipo mágica, né? Era tipo Mulher Nota Mil. É. É, Mulher Nota Mil, exato. A feiticeira eles podem usar de muleta pra qualquer coisa, é, né? Ela é tipo o Mephisto com buceta, cara. É. Ela pode fazer qualquer coisa. Ah, tem um milhão de mutantes? É, não, chega de mutantes, pronto. Aí vamos fazer só um título. Pra acabar com a zona, né, cara? Tentar acabar com a zona. Eu fiquei sem ler os X-Men por uns 5 anos, cara. Quando eu voltei a ler, eu conheci o Wolverine. E na dúvida ainda se era ele ou não, né, cara? Com certeza, né, cara? Era o mesmo cara. O Elixir, é. Sei lá mais quem, um coisa cinza. Cara, é muita zona, cara. É, mataram um milhão deles e ainda assim tem mais? Porra. É que nasceu mais, esqueceram disso. Agora voltou tudo normal, né? Então. Agora tem até a porra do moleque que solta umas bolas que explodem. Por sinal, esse. Aquela. Como é que é o nome da menininha lá? Esperança? A Ruiva, né? Que é a Jean Grey, né? Com certeza, de certa forma. Volta a Fênix como uma ruiva de novo, pela quarta, quinta, sexta vez. É, eu vou falar da morte da Jean Grey. Que a morte da Jean Grey foi exigência do Jean Shooter, né? Exatamente. Pra dar impacto maior, né? Porque ele achava que, como ela tinha matado muita gente, ela tinha que ser punida. Ela não podia ficar amnésica só, ela tinha que ser punida porque ela matou gente. Aí ele enfiou lá no rabo do Claremont e do Burn e tiveram que matar ela. Aí, como vendia pra caramba o bonequinho dela, provavelmente, tiveram que trazer ela de volta. Acho que a coisa voltou contra, no caso, a decisão da morte dela quando o Burn assumiu o roteiro do Quarteto Fantástico. E aí eles estavam, por decisão, expandir a linha de títulos mutantes e criaram o tal do X-Factor, que o conceito era pegar os X-Men originais, clássicos, originais. Aí surgiu aquela história que cruzou os títulos, né? Que o Reed Richards achou um casulo no fundo do oceano, que era a Jean Grey adormecida. E aí, no caso, a Fênix teria criado uma cópia dela, adotado a identidade dela, enquanto que o corpo da Jean Grey ficou se regenerando no fundo do oceano. Aí, quando o Ciclo fica sabendo disso, ele dá um pé na bunda da coitada da Madeline Pryor. Que tava com vai o filho lá, dele. Oh, meu Deus, ela tá vindo. Começou aí. Que tava com o Cable no braço e foi lá com ela. E foi uma sacanagem. Que eles fizeram os X-Men originais iguaizinhos, né, cara? O Fera... É, o Fera não tinha mutação. Ele voltou a ser o Fera macacão em vez de ser o Fera... Ursão. É, mas o Homem de Gelo não era um boneco de neve. É, não. Algum senso do ridículo eles tiveram, né? tá muito sol hoje, né, galera? Não vou poder sair com ele usava umas botinhas, né, cara? Vocês notem que a pauta, por enquanto, está bem datada. Tá bem datada. Tá bem datada, bem datada. Não, mas valeu, HDR. Finalmente consigo falar de coisa antiga aqui. Pessoal, esses moleques aqui só conseguem falar dos anos 95 pra frente. Não, já que a gente tá fazendo uma ordem cronológica aí, né, cara? Dá pra lembrar também de algumas decisões meio absurdas, por exemplo, da DC. A Crise nas Infinitas Terras, sem sombra de dúvida, botou ordem na casa, cara. Mas qual foi o pepino da Crise nas Infinitas Terras? Foi os Novos Titãs. Os Novos Titãs. A Dona Troy. Porra, cara. E a Dona Troy? Né? A Dona Troy foi uma decisão editorial. Você sabe como é que surgiu a Dona Troy, né? Porque ela foi um engano. Não. Ela foi... Um desenhista de uma capa da Mulher Maravilha fez uma ilustração que é a Mulher Maravilha criança, ela pré-adolescente, adolescente até mulher, já com a identidade de Mulher Maravilha, certo? Um roteirista lá que acabou criando o título dos Titãs olhou ali e pensou assim, puxa, temos que botar uma personagem feminina. Pegou lá diversas edições da Mulher Maravilha e olhou aquela personagem. Ah, a irmã dela, eu vou botar. E do nada surgiu a Mulher Maravilha, quer dizer, a maior cagada editorial impossível. E aí na época da crise do Infinitas Terras, o Gibi vendia pra caralho, né? Vendia pra caralho. Eles não vão rebootar o negócio que tá indo bem. Então deu continuidade. Foi o único gibi que atravessou a crise da Infinitas Terras, continuando praticamente a numeração do primeiro. O Titãs foi o Batman e o Lanterna Verde do 952. E aí a Marvel. Tu vê que tem mais Marvete aqui, eles falam. E aí a Marvel copiou a magnífica história da DC. É aquele desprezo, né? Guerra Secreta. Guerra Secreta. Os caras estão fazendo uma saga de todos os heróis dele, não é possível, porra! Stan, faz alguma coisa, faz que nem eu fiz com o Super-Homem, copia! Inventa um vilão aí, né, cara? Inventa um vilão. Um torneiozinho e já era. Um vilão que tinha aquele visual do cabelo do MacGyver, aquela jaqueta do. A jaqueta do Miami Vice. Tony Crockett. Pior, né, cara? Muito tosco, cara, que a Guerra Secreta as duas foi muito ruim, cara. O Beyonder todo depressivo, né, cara? Primeiro ele vem com a aparência do Capitão América. Aí ele faz um permanente e fica lá com o cabelo preto e o do MacGyver. Mas o permanente superim, né, cara? Super fashion pra época. E apareceu um personagem dos Transformers nesse Guerra Secreta 2. Você lembra, Gadé? Aquela menininha que matou vários Transformers? Lembro, cara, porque eles saíam pela Marvel, né, cara? Rompe Circuitos. Aparece lá. E o Homem-Aranha com o simbionte, a roupa enfrentando simbionte, o Megatron. Uma das primeiras histórias dele. Exato, saiu aqui na Editora Globo, foi uma das primeiras histórias do Homem-Aranha com o uniforme simbionte. Antes da Abril, cara. Eu comprei aquele dia, eu fiquei assim, porra, mas esse cara é o Homem-Aranha, cara? Olha, essa roupa tá materializando nele, cara. Que merda é essa, cara? Tem alguma coisa errada aí. Na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Aproveitar que a gente tá falando, vamos falar das mega sagas aí, então, né? Quem que lembra de alguma aí, uma, além da Crise dos Infinitos e do... Guerras Secretas, né? Tem mais alguma que foi... Que vocês acharam que foi cagada, assim, foi feito só pra picaretagem, assim. Todos, né? Tem alguma mega saga que não é feita de picaretagem? Eu acho que... assim... Uma coisa que aconteceu e ficou bem evidente é que eu acho que todo mundo fala que foi Guerra Civil... que começou essa rotina das mega sagas, né? Afinal de contas, Guerra Civil é uma referência, né? Não é datada e nem nada disso. Na verdade, as pessoas não param pra pensar que essa rotina das mega sagas, ela começou com os X-Men, cara. Porque depois do massacre de mutantes, que teve lá os Morlock, Marauders e o Anjo com as asas arrancadas e tudo mais, todo ano tinha uma saga. Depois teve Inferno, depois teve o Caralho com Asa, depois teve... Extinction Agenda, depois teve o não sei o que da Rippenbox. É verdade. E foi o primeiro a dar nome pra todas as mega sagas dele. Isso, porque os encadernados ficavam bonitos. Até essa porra do mega saga ali, lembrei da porra dos Heróis Renascem, que começou com X-Men, começou com Massacre também, né? Que foi uma mega saga aquilo foi uma treta sem tamanho. Os mutantes não podem entrar lá porque vai aumentar os poderes do Massacre. Quer dizer, os caras que vendem bem fica no universo normal vendendo bem, a gente pega os fuleiros e foda-se, dá pro Jim Lee e pro Liefeld. Olha que decisão genial. Vocês sabiam, né, que inclusive tinha sido oferecido também pro Silvestre e pro McFarlane na época, né? Só que o Silvestre tinha recém saído da Image, porque tinha brigado com o Liefeld, e o McFarlane tava, nunca mais quero pisar na Marvel, eu vou cuidar do meu personagem e tudo mais. O Eric Larson também não topou, aí acabou sendo o Jim Lee e o Liefeld. Pois é, que coisa o do McFarlane, porque todos os outros trouxeram um pedaço da Marvel com eles, né, quando criaram os personagens. Mas o McFarlane bem que tentou, veja o Marvel Man que agora tá no Marvel. É verdade. E a Angela também tentou. Tá lá agora. Levou junto a Angela também? Não, o Gaiman levou, né? Deixa eu aproveitar essa pausa momentânea pra apresentar o integrante que acabou de adentrar. Mendigo com pernas. Me sinto, né, atrasado. Mendigo com pernas. E aí? Segui. Tudo viado. Eu não quis falar isso, né? tu falou tudo viado, é isso? Falou. É? Quer dizer que tu que é poser, fazendo fotinho com soquinho, com um monte de caveirinha tatuada na mão, e nós somos viados. Não, eu sou mais. Tu com essa barba de ursão do caralho, né? Não, aí... Por favor, né, velho? Ardeu, hein? Também te amo. HDR ficou ressentido agora. Não, tá de boa, tá de boa. Deve ter doído essas tatuagens. Mas voltando à pauta, vocês acham que essas sagas dos X-Men podem ser consideradas mega sagas? Eu achei que mega sagas eram só aquelas que juntavam grande maioria dos heróis de uma determinada editora, né? Cara, essas dos X-Men, não sei se. É sim, cara. Inferno teve Thaína do Homem-Aranha, teve um monte de Thaína. Inferno. Ah, eu achava legal. Massacre dos Mutantes teve Thaína até com Torca. Cara, agora que a gente tá falando das mega sagas, eu acho que as mega sagas, elas meio que são um vírus que se espalha por todos os títulos da editora. Mas quando um determinado título ou um segmento ele vende mais que os outros, ele influencia todo o resto. É só a gente olhar, por exemplo, e eu não falo isso com orgulho, tá? Uma mega saga que eu acabei participando dos Vingadores, quando eu comecei a trabalhar pra Marvel, que era o Avengers The Cross. Puta que melhor, né? Eu não falo com orgulho isso. Eu desenhei uns filhinhos daquela merda lá. Mas assim, cara, olha bem, todos os heróis tinham cartucheira. O Thor era uma paquita com roupa de aeróbico. É aquele que fica a barriga de fora. Exatamente. Caralho, velho. E a pior decisão de todas, ó, o Homem de Ferro ficou louco, cara. O que nós vamos fazer? Vamos chamar o Homem de Ferro do passado pra pegar e combater o Homem de Ferro do presente. Daí eles vão lá, pegam um moleque que devia se matar na punheta, nunca desenvolveu uma armadura do Homem de Ferro, trazem ele pro futuro e dizem, ó, vai ter que matar tu mesmo no futuro. Looper. Pouco traumatizante, né, cara? Isso também faz parte... Isso também faz parte do Alzheimer da Marvel, cara, porque até hoje eles não falam essa merda. Ah, então, ela foi lançada no Brasil, foi, cara. O Homem de Ferro criança aí, que ele mata. Tony Stark Jr. Foi numa edição única, não foi, galera? Foi edição única. É uma talagada só, tipo Rapini Columi. É, tipo, abriu, viu que esse negócio era muito, muito ruim, mas óbvio que a arte era muito boa, assim. Com certeza, né? A arte era boa pra caralho. Pô, cara, nem tanto. A gente era naquela dos anos 90. Ah, então, todo mundo foi mais que eu dado por um então dia. A arte era muito ruim, cara. Tinha o Visão Spawn nessa saga. Aí falou, ah, essa porra é muito, muito ruim, cara. Mas vai ficar um buraco na cronologia? Abriu, não ligava, né, cara? Mas, vai, publica então. Foda-se. Vou deixar um oco na tua cronologia. Não que eles ligassem, né? Fazer um buraco na cronologia. Abriu, era... Mas, cara, o que aconteceu daí, cara? Eles cagaram daí pra esse Homem de Ferro criança. Cagaram, eles esqueceram disso, né? Alzheimer, é o que eu acabei de falar, porra. Eles esqueceram. Cagaram total, cara. Eles esqueceram, tipo, as histórias do Judd Winnick. Assim como o Homem de Ferro com a armadura, né, cara? Vocês sabiam dessa, né? Que nessa saga aí o Homem de Ferro começou a ter um efeito reverso lá do soro do super soldado e começou a definhar. América. Aí eu tô nesse... Capitão América, né? Capitão América. Eu tô pensando em ter o Homem de Ferro de armadura, mas... Foi o Homem de Ferro que projetou a armadura dele. Né? É, que ele perdeu daí, né, o soro nessa época, né? Uma coisa assim. É, porque era ilegal, o cara tava com anabolizante. Não, isso não é legal, né, Saldo? É, tipo o Lance Armstrong. Heroes don't use drugs, né, cara? É. Don't, only read drugs. Only read drugs. Não passou no drop. É verdade, teve o Capitão América de armadura. Aí, tipo, o Mark Wade viu assim, isso é uma bosta, cara. Tira a armadura dele. Durou uma edição na mão do Mark Wade. Cara, quando eu conheci o Ron Garney, cara, lá na Nova York Comic Con, a gente bateu papo sobre essa fase, eles ficaram muito putos, né? Não, dá pra imaginar, cara. Quem não ficaria? Cara, e aí depois eles voltaram, né? Eles pensaram, tá vendo, maluco? É isso aí, ó. Agora nós vamos contar a história que a gente pois queria, né? Mas na época eles ficaram muito tiraram putos. Tiraram o Capitão América deles pra dar pro Rob Liefeld, pra fazer o Capitão. Clássico. Meu Deus, lindo, né, cara? Lembra até hoje também. A gente tá falando da porra da Buck lá com aquela metralhadora, com aquela arma tipo Akira, aquele chupinho total também. Já não falou de life o suficiente, né? Que era um podcast. Cara, falamos de life de aí, cara. Toda não essa... eu que eu tô sem, assim, indiretamente chamando a pauta. Filho da puta! É, então. Vamos pra parte que interessa, né, cara? O desenhista que vale. Era o Master Plan, tá? Era o Master Plan, é. Life de Lee, Jeff Loeb, posteriormente vamos falar de Homem-Aranha. A Image, né, cara? A criação da Image, tipo, pode ser considerada também, né, uma picaretagemzinha ali, né, na parte dos caras. Cara, acho que essa é a picaretagem. Não, a criação é a... não, ele não, queria não, escapar não. da picaretagem na Marvel. Ele falou tudo aí, cara. Você se coloca no lugar... no mercado, na real. Se coloquem no lugar deles, cara. Os caras estavam vendendo 8 milhões, 10 milhões de exemplares. Eles não tinham participação de venda por exemplar, que hoje em dia já é lei. Todo desenhista, seja ele contratado ou freelancer, ele recebe royalties, tá? E a Marvel tava fazendo camiseta, boneco com design que eles estavam criando, e eles não recebiam comissão de nada disso. Aí, ao mesmo tempo, a demanda de material deles estava aumentando, eles estavam dando um pouco de controle criativo, de não, McFarlane, tu pode escrever e desenhar o Aranha nessa revista, Life, tu pode escrever e desenhar, X-Force nessa revista. E ele fez, né? E assim, entre aspas. Sabe? Escrever e desenhar. E eles começaram a notar que eles podiam estar levando aquela legião de fãs deles, cara, pra uma editora deles. Então eles criaram a Image com esse intuito: olha, nós vamos ter o controle criativo e financeiro também, né, porque não dizer, dos nossos próprios personagens. Só que eles acabaram virando a própria armadilha deles, porque eles viraram sinônimo de história sem roteiro e ao mesmo tempo começaram a criar um círculo vicioso, que eles começaram a contratar pessoas pra desenhar as histórias dos personagens deles, ou seja, estavam virando uma Marvelzinha. Eles viraram o executivo da Marvel. É, né, cara, tipo Revolução dos Bichos ali, né, velho. Olha, cara. Esse é o Bruno. Era tipo União Soviética. Tá vendo a literatura pra cima. Não, eu acho que a decisão editorial, que é o prejudicial, é que tu pode incluir a Image nessa parada, são as porra das variant cover, né, cara? Começou aí, sim. Cara. 800 variant cover, né, cara? Aquela Spider-Man 1 lá tinha fundo prateado, fundo verde, fundo preto, fundo... Porra, fundo de porra. O fundo prateado com pontinhos verdes, né, cara? Isso aí é uma... isso aí pode ser considerado uma baita picaretagem dos... Caralho. Capas variante é foda, né? Só mencionar o que eu lembrei, né, essa semana, do Keith botando o sangue deles na revista. Exato, foi nessa época. Foi naquela minissérie Psycho Circus, que saiu na Image mesmo, o selo do McFarlane. Vieram as enfermeiras, tiraram o sangue do Keith e jogaram nos galões de tinta vermelha da impressora. Caralho, né, cara? Que eles queriam amaldiçoar o... Se eles queriam fuder com a editora, deu certo. Sangue do capeta. Ai, velho. Depois ele foi filho da puta, né, cara? Que tipo, ele virou um ditadorzinho dentro da parada, né? Tanto é que todo mundo ficou com ele. Ele metia a mão na grana, né, cara? Pô, fazia um monte de merda, né? Vocês estão falando do Life? É, ele ficou meio ditadorzinho da parada. A alta vai ficando cada vez mais perto. Estamos suave lá. O HDR tá querendo chegar lá. O Evandro sabe, cara, que eu tô me segurando pra dar informações aqui. Não, até ter um episódio disso, cara. Não, fala logo, pô. Então conta aí, ninguém vai escutar, HDR. Ninguém escuta nós aqui. Coloca, né? Cara, porque algumas dessas informações eu plantei lá no ArgCast, falei também num Quadrincast lá. Mas em suma, o Liefeld, ele tava desviando grana, pelo menos foi a acusação direta que teve, pra Maximum Press, que era um selo dele, que ele tava fazendo a parte, né, da Image Comics. Ao mesmo tempo, o Liefeld era campeão de ficar anunciando coisa, e isso o Deodato até falou numa entrevista que a gente fez com ele lá no ARG. Ele era campeão de anunciar coisa dizendo assim, minissérie não sei o quê, ou a Maxi Saga não sei o quê, com... desenhos de fulano, doutrano, ciclano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os caras nem sabiam que estavam sendo citados naquela minissérie, sabe? Tipo, eles iam ter que desenhar duas páginas e deu. Aí os leitores iam nas comic stores, compravam a revista e no fim a revista não saía. E aí quando a revista não sai, a distribuidora tem que devolver o dinheiro, a comic store tem que devolver o dinheiro pro leitor, né? Porque ele fez uma encomenda que não chegou. Ao mesmo tempo paga a multa pra distribuidora, porque a distribuidora vai cobrar de quem? Vai cobrar da editora. Prometeu dia tal e ia tal uma lote da revista pra eles distribuírem, né? E essa grana das multas tava saindo da Image. Por isso que o Mark Silvestre, com seus 2,20 m, chegou naquele baixinho do lado e falou: eu vou quebrar a tua cara. E aí ficou aquele clima de indecisão ali. E em 96, o Life lançou um comunicado dizendo que estava saindo da Image. Na verdade, ele foi convidado a se retirar. Pois é. O McFarlane tentou defender ele, né? Que comia, né? O McFarlane tentou defender o Life, né? Só que não, ele muito, pensou, né? Assim, cara, se ele sair. Não, ele pensou assim, cara, se ele sair, quem vai ser o pior dos vistos editora? Sou eu! Ele ficou com o coração. Vai cair no som, vai cair no meu som. Muita responsabilidade pra ele, então ele. É todo mundo rindo aqui, mas todo mundo comprava Spaw. Comprei até os 50. É, foi onde eu... Caralho. Foi, coincidência, foi onde eu parei também. Porque o Capulo fez os outros 20. É, né, ele fez os outros, o quê? 30? O Mike Farnett teve uns 10 primeiro, 15 primeiro só e mandou pro Capulo. É. Que tinha cada vício horrível que ele pegava do McFarlane naquela época, hein, cara? Ele emulava o desenho do McFarlane e ficava uns trecos horrorosos. Tinha uma capa que eu lembro até hoje que tava aquela menininha do... A filha do Spawn. Aquela menininha escrota lá aqui. Tinha aquela boneca de voodoo, né? Porque ela parecia um boneco. Mas ela tava na capa, assim, gigante, tava só a cabeça dela. E ela tava com uns olhos imensos de mosca, cara. E gigante. Ele desenhou grande pra poder caber o Spaw dentro do olho dela. Mas ficaram imensos, cara. Isso merece um meme. Ela ficou parecendo tipo uma mosca da cabeça. O Jeff Goldblum, ligado? Isso merece um meme de vocês. Vocês tinham que pegar essa capa e botar o que vocês quisessem ali dentro do olho, cara. Não vamos falar em quem, né, que tinha colocado lá dentro, né, cara? É, não vamos falar, mas a gente já tem ideia, né? Já. Imaginei. Mas eu acho essa ideia datada. Ah, é datada, isso é verdade. Não, a ideia é datada. Ele, por exemplo, não vai entender. Não, não vai. Não. Ele vai no Google. Joga no Google. Calcinha Preta, volume 6. Amor! Mas falemos agora de Homem-Aranha, que é o maior alvo de picaretagens e idiotices que a Marvel faz em todos os super-heróis. Atualmente, eu acho que é o que mais sofre com essas decisões de editorial, né, cara? Ah, o que mais sofre nos últimos 20 anos, né, cara? Exatamente. Sim, continua sofrendo até hoje. Eu tenho uma seguinte teoria do Homem-Aranha. É karma. O Homem-Aranha deixou de ser um personagem depois da fase da Jenny the Wolf, lá nos anos 80. Depois disso, ele virou um produto. Tudo que foi feito com ele depois é vinculado a alguma decisão mercadológica pesada. Assim. Porque na fase do Steve Ditko e John Romita Jr., tu tinha o personagem evoluindo. Ele cresceu, saiu do colégio, foi pra faculdade, saca? Depois disso ele acabou passando por aquela fase das Guerras Secretas, que teve vinculado com o produto, lógico, os bonecos, mas depois disso teve ele se adaptando com o uniforme negro, depois ele casando com a Mary Jane, mas depois disso, cara... Ladeira abaixo. É, virou produto. Foi ladeira abaixo. Desenvolvimento dele. Cara, os caras parece que... Cara, mas tem como fugir disso? Tipo, se o personagem é... Tipo, vende pra caralho, é famoso pra cacete, assim, tem como meio fugir disso de uma maneira decente, lidar com o personagem de uma maneira decente? Sim. Eu acho que ia amadurecer ele, cara, mas se o personagem é um produto, cara, ele não pode envelhecer. O Homem-Aranha é um exemplo típico de personagem que não pode envelhecer, porque ele é o sinônimo do cara, do moleque que se dá mal no emprego, que não se sociabiliza e não sei o que mais. Quando chegou na Guerra Civil, uma história extremamente conceitual e atual, que não é nem um pouco datada, a gente tem um momento ali em que o Peter Parker tá revelando a identidade dele pro mundo. Foi o ápice, eu acho, do amadurecimento do personagem. Foi o último ponto que ele precisava. Depois daquilo ali, a possibilidade de história seria do caralho, sabe? E até foi indo na época do Black in Black, lá quando a Tia May leva um tiro e devia ter morrido. De novo, né? Todo mundo... concorda com isso, né? Pois é. Mas aí eu acho que foi. Eles lembraram, puto, Homem-Aranha não pode envelhecer, ele não pode ser casado, ele não pode ter parente que morre. Então, vamos transformar ele, vamos rebootar ele, vamos transformar ele de novo no molequezão lá. Fazer um pacto maroto então, aí, né? Então, cara, só pra comentar ali, o Slot até tentou no começo ali, depois do pacto, teve aquela época Big Time que foi legal, né? Porque ele parou de trabalhar com o Jameson. E começou a trabalhar como cientista mesmo pra Horizon, né? Pô, mó legal, o Aranha. Ele falou assim, porra, até que fim você comprar, tenho dinheiro, vou comprar meu apartamento. Ele compra apartamento, ele começa a ganhar bem, num emprego que tipo, ele pode entrar e sair o que ele quiser. Seria evolução natural, mas daí deu no que deu, né? Mas, cara, o Slot não é de todo mal, cara. Tirar essa decisão dele do Homem-Aranha Superior aí, cara... Tava legal. Tava fazendo histórias boas, cara. Tava. Pô, eu tava um tempo atrás lendo a Mulher Hulk que ele escreveu, eu fiquei de queixo caído, velho. Eu não tinha ligado o nome à pessoa, cara. Aquelas histórias da She-Hulk são dele, cara. São muito engraçadas, cara. Engraçada pra caralho. É, mas o Aranha, ele tem esse problema de crescer desde sempre. Por isso que mataram a mulher, mataram a filha dele... trouxeram a... Puta, que foi outra coisa a, também, a Tia May, né, de volta, que né? Porque era uma atriz. Puta, nem fala. Ah, cara. Ah, cara, porra. Final da saga do clone, aí, cara. Tem... É, essa ideia... Saga essa do clone também foi... Essa ideia, tipo, de deixar ele solteiro vem desde a saga do clone, né? Também nunca esquecer da pior fase, que é a fase da porra do Howard Mack lá, que tentaram matar o no acidente de avião, se lembra? Ah, sim, mataram. Sim. Tentaram matar, tentaram matar a Virginia pra deixar solteiro também. Daí não deu certo, agora tipo... por um tempão, né? É, ah, tipo... é verdade, velho. Que ela ficou... Porra, ela não... ficou um caralho ficou, de tempo sem aparecer. Não ficou nada explicado, é. Né? É, que só, ela só não voltou, né? Cara, ela voltou, né? Ela volta, ah, eu verdade, voltei. Voltei, tô aí, tô vivona. Brinks, né, cara? Vivona. Os caras pensaram, fizemos o clone, não deu pra separá-la da porra da mulher. Tentamos matar ela, não deu. Ah, então vamos chamar o Cramunhão que a gente separa os dois, pronto. Não tem perdido agora, vamos assim mesmo. Não é Marvel anal, é Marvel Alzheimer. Marvel Alzheimer. Cara, a ideia do Superior é tão idiota, cara. Eu fico pensando assim, como é que os caras aprovaram isso? Então, cara, sabe que dicionário, né? Sabe o que é o pior, cara? Tipo, cara. Tinha uns caras no fórum, o cara comentando bem assim, né? O cara tava surtando nesses fóruns, desses gordos do caralho. Os caras tava falando bem assim, cara, sabe qual que é a ideia da Marvel? Entendeu? Que os caras falaram assim, qual que é? Ele falou assim, meu, a ideia é pegar a porra do Otto, tipo, ficar no corpo do Aranha, ele ferrar com o Aranha, tipo... tirar o Aranha dos Vingadores, fazer ele perder emprego na Horizon, pra quando ele recuperar, ele voltar na mesma punheta de sempre, ele voltar a ser um herói, tipo, a ser considerado uma ameaça, voltar com emprego de merda, os caras vão voltar mais atrás. É, ainda, pois é, tá, esse... porém com atitude. Faz todo sentido. Pior que faz sentido isso, né, cara, pra ele voltar a ser um fudidão que era sentido, lá antigamente. É. Porque o pessoal parece que não curte ver, cara, o Homem-Aranha, tipo, se dando bem, tá ligado? A fanboilada não gosta, ele comeu a tia. Mas essa fase do Aranha, tipo, se dando bem, foi a que durou menos, hein, cara? Porque toda vez que ele começa, legal, ele começa se dando bem, tá, eles fodem com a vida dele. Com o Duende, com o Mephisto, com agora com o Octopus. É karma, todo velho. Mundo. Não tem explicação. Tem todo mundo fuder com a vida dele. Peraí, triste. Acompanha meu raciocínio, acho que não é isso, não. O Duende Verde comeu a primeira namorada dele. O outro Duende Verde casou com a segunda namorada dele. O Duende Macabro casou com a primeira mesmo namorada dele, a Beth. A Beth lá do Clarinho lá, né? E agora o Octopus isso. Vai comer a atual namorada dele. Caralho, cara, tipo... Olha, você vê que... Porra, Peter Parker e Reed Richards estão disputando ali, né, cara? Pra ver quem que é o mais frudo, velho. E teve também, tipo, o Venom, que é o Ed Brock. O Flash Thompson, que também tava com a Beth. É verdade. Ah, tá é. Vendo? Porra, cara... Toda a galeria, até daqui a pouco o Abutre vai comer a namorada do... Já comeu a Tia May, né? O Octopus já pegou a Tia May, né? Tia May. Ah, mas você acha? O Abutre já morou com ela no asilo, cara. Você acha que não rolou, não rolou uma pastilhinha azul ali, cara? Cara, uma bombinha, né? Uma bombinha sueca? Que inimigo de merda, cara. Cara, não. Que morou num asilo com a tia do cara. Caralho, cara. Só falta fazer um retcon agora falando que o Jameson comeu a mãe dele morrendo. Não, cara, olha. Depois dessa saga, velho, ele vai ter que ser outro Homem-Aranha, cara. Meu, isso é muito freudiano, cara. Isso vai. Puta, vai foder com a cabeça dele, caralho. Véio. Ele vai ter que passar por uma lobotomia, cara. Ele pode ser o Homem-Aranha minoria racial agora, ultimamente. É, pois é, cara. E olha, sinto dizer, mas é muito melhor, cara. Tá bem mais legal. Tá muito mais legal que a história do Homem-Aranha, o Peter Parker Ultimate. O Homem-Aranha não é Peter Parker nenhum. Em nenhum universo mais, né? Pior, né, cara? Vamos ver agora o vídeo, a edição 9 aí, que vai dar um soco na cara dos... Cara, o que vai acontecer na 9? Na 9, o que vai acontecer? Tipo, ele descobriu já que o Peter tá na cabeça dele, ele vai tirar o Peter da cabeça, tá ligado? Daí a galera vai começar a surtar, vai vender um monte, daí sei lá o que vai acontecer, tudo. 2014 vai vir pra cá, 2099 vai vir pra realidade normal e vai querer matar o Superior, alguma coisa idiota, assim. Caralho. Mas isso vai acontecer, cara? O Slot foi até 2014 as histórias. Ai, meu Deus, eu tenho que aguentar mais. Aguentar mais um ano inteiro aí de história ruim do Aranha, cara. É foda. Foi, e olha falando, lá. Falando. O jeito é largar o Aranha e ir pro herói do povo, né, Hawkeye? Mas eu tenho certeza que aqueles releases. Eu tenho certeza que aquelas resenhas que estão tendo lá do Homem-Aranha Superior, lá no BDS, são escritas pelo. pelo morro. Ele tá usando o pseudônimo. Ele tá lendo e não fala nada. Olha, cara, eu sou um verme, as do MRZ, eu tô rezando todas, cara. Até que ela. Tem aquela revista que é tipo Avenging Spider-Man, que é o Chris Yosh escreve, né? É tipo o Aranha fazendo team-up com algum outro herói, né? Cara, só eu leio aquilo. Lembra aquela revista antiga do Aranha? Eu acho que só eu e o cara que faz o scan que lê essa porra, cara. É você e o Von Deus, né, cara? Nem os caras dos fóruns que eu vou ler essa porra, cara. Ninguém conhece, né? Ah, eu li um, eu li depois que você falou essa porra. Que lixo, hein, cara. Cara, e tá, pior que tá menos pior que o... Tá menos pior que do slot. Tá menos pior que o título regular. Puta merda. Os desenhistas melhores, inclusive. Sim. Até aquele da Capitã Marvel tá melhor, cara. Homem-Aranha e a Capitã Marvel. Putz. Bom é Invencível. Foda, verdade. Sim. O personagem evolui, o personagem cresce, né? Comecei a ler, cara, e tô rindo pra cacete. É, pois é, né? Pô, é muito. Mas ó, vou fugir da pauta, cara. Calma. Eu tô quieto porque eu já notei isso. O Gariba não tá aí. Se for pra falar de Invencível, pô, cara, é o que o Homem-Aranha devia ser, só isso. É exatamente. Eu tava pensando nisso. É o Homem-Aranha que. O Homem-Aranha que vale. Qualquer coisa, pra puxar outra coisa, você tava falando aí do Ultimate, teve Ultimatum, né? Nunca esquecer. Nossa, cara. E essa porra? Eu tento esquecer, sempre tem um filho da puta pra lembrar. Diz que vão acabar com o Ultimate de novo, né? Vão acabar com o universo de novo, né? Cara, se acabar com todo o Ultimate e deixar a revista do Homem-Aranha Ultimate, pra mim tá bom. Mas o Ultimato, pra mim, foi o final do universo Ultimate. Não, foi final não oficial. Mas eu não li essa porra, cara. Eu tenho que... Cara, tipo, é no mínimo engraçado, assim. Tipo, todo mundo morre, o David Fincher desenhando tudo muito dark, sombrio. É, não, ó. Então, ok, Bruno, você tem uma noção. O Blob come a Vespa, só que não que nem o Harry Osborn. Ele engole a Vespa. Ah, meu Deus. Ele engole mesmo a Vespa. O Wolverine morre. Morre mesmo. Morre de vez. Só sobe o braço dele que cresce e vira um outro Wolverine. Ai, caralho. Pois é. Só que é loirinho. O cara é uma muda. É uma muda. Merda, cara. Cara, e daí é ladeira abaixo, cara. É o Jeff Leb escrevendo solto, então você pode imaginar, cara. Ah, caceta, é do Jeff Leb essa porra? É? É, cara. Cara, a melhor cena, meu. O Jaqueta Amarela pega o Blob tipo, e come a cabeça dele como se fosse uma coxinha de frango, assim. Ah, caralho! Tipo, vingança, cara, vingancinha. De vingança pelo que ele fez com a mesa. O canibalismo rola solto nessa porra, então, nesse tipo. É muito errado. O Mercúrio fica claro que tá comendo a Feiticeiro Escarlate, né? Tipo, que o negócio ficava meio no. Ah, pode ser, pode não ser. Fica claro que é óbvio que. Se seu irmão estão se comendo, é óbvio. É o Jeff Loeb pensando assim: eu vou ser polêmico. Vou misturar um pouco de Marvel Zombies, um pouco disso. Ele acordou. Acordei Gartienes hoje, gente. Exatamente. Então você imagina o Jeff Leb mancando o Gartienes, o que dá? É Ultimatum. Aí depois eles chamaram lá o Mark Miller de volta. Oh, puta merda, olha a merda que fica na frente, é o Mark Miller, porra. Mas, porra, tenta salvar um pouco pra nós. Dá pra salvar, aí. Saiu isso no Brasil encadernado, alguma coisa? Não. Eu curto muito essa fase, cara, não saiu. Ah, eu ia comprar só de sacanagem. Mas vender. Não, Ultimate é bem. Muito essa fase é muito desprendimento social, velho. Não, eu curto a fase do Miller, esse Ultimate Avenger, tá ligado? Que ele volta depois. Isso é legal. Depois, essa fase, ele volta. Tem o Carlos Pacheco desenhando né? Isso, cara. Tipo, a ideia do Caveira Vermelha, tipo, o Ultimate do Capitão América. O que veio depois é o, tipo, pelo amor de Deus, desconsidere o que foi feito antes, né? É, cara? Tipo o Justiceiro Anjo. Ai, cara. Essa é outra, hein? Que é outra, né? É outra, bem legal. Frank Castle também é foda. Não, o Justiceiro Anjo foi legal. Ele se mata, né, depois. Primeiro ele se alia com os mafiosos. Aí ele fala, não, eu estava me infiltrando entre os mafiosos. Em vez de entrar na casa deles e matar todo mundo, ele ficou 2 anos com eles, né? Cara, mas isso, tipo, é muito não justiceiro, né, cara? Tipo, os caras se caracterizaram completamente. Aí ele se mata, né? Vem um anjo todo atrapalhado, que faz altas confusões no paraíso. Vai lá e traz ele de volta, ó, você vai trabalhar pra mim, porque não sei o que, vai trazer a justiça. Aí ele puxa as armas mágicas da jaqueta dele. Ele tem um símbolo vermelho na testa, assim, o olho dele brilha vermelho. E ele tem cheiro de podre. E aí ele mata geral com um anjo. Quem escrevia ah, essa? Eu não sei, cara. Ah, é da Abril, cara. Acho que nem tinha crédito. Isso é irrelevante, né? O Damon Hellstrom. Lembra dele, HD? O filho do Satã, cara. Filho do Satã. Que não aparecia. Ah, tá. Desde os anos 60 ele não aparecia em nenhuma revista. Isso aí. Nossa, cara. É, ele foi reapresentado na Marvel Max. Puta, ali. Né? Aí o Garth Ennis chega, ó. Não foi nada disso. Não aconteceu nada disso. O Frank Castle tá normal e é isso aí. Foi um sonho, né, cara? Esse avô, ele fala, aquele quadradinho, ele fala, não, foi tudo um sonho, pá, tá de boa ele, agora. Ele fala que aconteceu. Eu acho que. Né? Ele fala que eu acho que a história que eu li dessa fase foi aquela que teve o Wolverine, cara, que era desenhado pelo Pat Lila. Ah, sim. É só um especial. Puta, aquilo é tenso. Eu só vi uma imagem desse... É um especial que saiu. Desse aí, cara. Eu acho que eu comprava... Na verdade, não publicaram no Gibi de Vinho. Eu acho que eu comprava Homem-Aranha na época e... É especial para leitores especiais, né? Eu lembro de ter visto isso assim e eu digo, caralho, que merda que fizeram com o cara. Cara, mas teve o Frank Castle que foi quase pior, hein, cara. Ah, não, o Frank Castle, né, cara? Eu o Frank Castle. Cara, acho que o momento mais vergonhoso do Justiceiro morrer na mão daquele Dake, que merda lá. É retalhado, né, cara? Ele é. Não, e mostra, tem que mostrar, cara. Tem que mostrar ele todo esbagaçado. É. Tem que mostrar. Mas o Romitinha mandou bem. Sim, o Romitinha não. Ah, não, sim. Não, né, cara? Não dá pra criticar o cara, mas. Pá, porra, sim. Tem que mostrar o cara todo esbagaçado no. Eu achei datado. Eu acho datado. Aí essas mudanças radicais. Nos heróis, assim, é... Mas ele voltou ao normal, voltou, já, ele cara? Ele pegou já, uma pedra tempo, mágica lá e... Sim. A pedra mágica daquela menina loirinha do Next Wave, sabe? Aham. Uh-huh. É, então ele pega a pedra mágica da família dela, regenera e volta ao normal, então. Não, só tem até uma série com o Greg Rucka agora que saiu, cara, que é legal. Tem umas 13, 14 edições só. Pô, vou dar uma olhada. Ah, fora de mudança de herói, feito por... Que é o Solid Snake, na verdade, Solid né? Snake. Não é o Justiceiro. Solid Snake. É o Solid Snake. É igualzinho. É o Old Snake. Ah, ele tá igual mesmo, né, cara, o Snake. Oi, amor demais, louca. De herói e o super-homem elétrico. Ai, caralho. São dois, né? Depois dividiu, né? Super-homem elétrico, como não? Porque ele perde todos os poderes dele numa saga já caça-níquel pra caralho, né? Aquela noite final. Não, é legal que você, quando na capa do gibizinho tá escrito, tipo, ele está pronto para o século XXI. É, né, cara? O que nos espera no século XXI? É, exatamente. O que nos espera no século XXI? Super-homem elétrico. Caralho. É, isso aí você tá falando, cara. O super-homem elétrico. E teve uma porrada de renovação na DC nesse período que eles estavam tentando. Um pouco antes até, né? Que eles estavam matando o herói pra botar um substituto. Estavam tentando ser a Image, decisões, né? Cara? Todos estavam tentando ser a Image. Tava vendendo pra caralho aquela porra. A fase mesmo que você trabalhou nos Vingadores da HDR, com certeza, era isso, né, cara? Era Image. É, a pré-definição era essa mesmo. Tem que parecer Image, o pipoqueiro tem que ser porradão, a faxineira tem que ser gostosa. Splash Page, da hora. Exatamente. Tava no contrato do cara. Mas dessas da DC, acho que é a mais famosa, que até rendeu o Azrael, né, cara? Azrael, Fátima com garra. Que tem fãs... Até hoje, cara. A roda até hoje, né? Tem fãs até hoje, cara. Até no jogo, tá? Até no Arkham. É, ele aparece. Parece. Sim, ele aparece como... Easter eggzinho, né? É que não tem coragem de fazer ele personagem jogável. Cara. devia ser a única cláusula do contrato, né, cara? Seja Image. Aí você arranca a mão do Aquaman pra ele ficar foda. É, fica massa velho, barbudo, pá. Badass. Você troca a Mulher Maravilha por uma Mulher Maravilha mais gostosa, desenhada pelo Mike Deodato. Com 3 metros de altura, com a perna dela. 3 metros de altura. É. Mulher Maravilha na Hickman, né, cara? É, loira, inclusive. Cara, é bem possível, na verdade. Cara. Se alerja o Batman. Fátima! Ô, cara, ó, tu tá falando isso aí, agora eu tô lembrando que o meu segundo trabalho com eles na Marvel, na época, foi um especial da Red Sonja, que ela, na época, tava sendo publicada na Marvel ainda. E os caras mudaram todo o design da Sonja ou Sonja pra parecer a Glory. Nossa! Puta, era ridículo, cara. Cara, isso deve ter na internet umas imagens dessa parada aí que eu desenhei. Cara, é muito horrível, cara, tinha uma tiara. uma tiara, uma bota, cano longo, cara. Os caras aboliram aquela roupinha dela de moeda que a gente adora, sim, né, cara? Porra. Ah, porra, sim, porra. A única coisa que valia, né, cara? Os caras tiraram. Cara, é isso que tá, né, cara? Trocar o fanservice por menos fanservice, porra. Porra. Por publisher service. Por publisher. Que raio de decisão é essa, cara? Esses marqueteiros tudo errado, né, cara? É, que normalmente é o caminho inverso, né? Pô, vamos fazer essa personagem aqui mais gostosa. Não, a Red Sonja. Ah, vamos fazer ela menos gostosa. Era o marqueteiro crente. Fala aí você, HD. Que outras furadas você já teve que desenhar? Ah, eu tive que desenhar uma vez um mangá chamado Dragon War. E a editora... A editora Mitos me passou o roteiro de um cara lá. E eles, na pressa, eles pediram pra desenvolver um conceito parecido com Pokémon. E a gente fez em 20 dias, 40 páginas, num treco chamado Brasimando. Caralho! Puta, eu vi essa merda! Cara, porra, eu tinha uma revista comic, assim, eu tinha uma entrevista. Brasimando, é estranho, cara. Essas são... São decisões editoriais que você, sendo profissional, você pode dizer assim, olha, vai dar merda, mas quanto vocês vão pagar por página? Ah, tá. Então, tá bem. Então tá bem. Caralho, olha aí, ó. Olha aí. É, você achou alguma coisa? Bruno já... eu não tô aqui pesquisando. Nosso serviço de inteligência realmente é... Cada um era de uma região do postil, né? É. Caralho, cara. Esqueci, eu sou o responsável por pegar as paradas da... Os gore da internet, né, gente? Então tá aí, ó. O Deep Web dos... Bruno Deep Web, né? É, exatamente. Salva essa imagem aí. Essa imagem vai estar no... Salva, cara. Porra, e salva esse Vegeta aqui também, cara. Esse Vegeta Spawn aqui, ó. Ah, caralho, mas é foda, hein? Porque até a fonte é igual do Digimon, cara. Até a fonte, cara. Até a fonte. Porra, cara. Olha aqui, ó. Bem grandão, hein? Daniel HDR. É hora do bullying no HDR agora, gente. Cara, foi um puta de um desafio. Foi uma porrada de página em pouco tempo, cara. Consegui fechar no prazo. Agora aqui é uma merda, mas tem um famoso. Eu vou. Já que tamo... Mas você fez os roteiros e o desenho, ou HDR? O do Brasimon, a gente fez um roteiro entre 6 pessoas, cara, pra conseguir dar conta. E o do Dragon War, a gente recebeu um roteiro de um cara que eu nunca falei na minha vida, e o roteiro era igual a Dragon Ball. Mas é alguém famoso esse cara aí que escreveu Dragon War? Não, cara, eu nunca ouvi falar desse cara. O cara era agenciado lá da empresa que tava licenciando material lá pro Art Comics, pra mim, sei lá. E os caras passaram pra mim pra desenhar na época, porque na época eu tava fazendo Digimon, naquela linha de traço eu sempre fui mais rápido, assim. E aí eu pintou esse trabalho, vamos fazer, né, cara? Só que o roteiro que veio do Dragon War, cara, era igual a Dragon Ball, velho. Aí eu precisei mudar umas coisinhas, cara, e assim, puta, fica... Nem dá pra falar. merda. Não, tanto que só teve um número 1, graças a Deus, né, velho? É, cara, eu sabia que eu tinha visto esse negócio na jornal. Cara, e falando dessa safadeza, assim, brasileira, e o Emir Ribeiro, gente? Tem que fazer, né? Esse daí dá um podcast só dele, cara. Inteiro. Não me convidem, porque o Emir Ribeiro é meu amigo, e eu acho que ele, apesar dele ter opiniões, às vezes, equivocadas, como todo mundo tem, ele acredita no que ele faz, então... Tá certo. Emir Ribeiro não é datado, gente, tá? É, Emir Ribeiro é contemporâneo. Contemporâneo. Ah, mas já que estamos falando de safadeza brasileira, né, cara? Não dá pra evitar, né, cara? O pessoal chupa muito o saco de personagem brasileiro clássico, tipo Raio Negro. Mas, cara, eles são imitação, né, cara? É que, porra, como é que é vender, cara, super-herói nacional, que é uma coisa que, tipo, nem tem cabimento aqui, cara. Tem que chupinhar, velho. Não tinha muito que fugir, brother. Tinha que ser uma chupinhada na cara dura mesmo. É, naquela época as editoras tinham o pensamento que deu produtos como esses aí que vocês viram agora que eu me meti, tá ligado? É, as editoras tinham que lançar um similar, tá ligado? E se a gente for olhar a história dos cómics mesmo, alguns personagens, eles estão permeados por essa história, cara. Então olha o exemplo do Miracle Man, que ele era um plágio do Shazam na Inglaterra. Que já era um plágio, cara. Era um Super-Homem. Do Super-Homem, né? Exato. Exatamente. Então, se tu for olhar esse exemplo, cara, e for fazer paralelos, cara, isso se reflete em vários outros países que a gente nem sabe se tem. O caso do Judoka, que é um personagem brasileiro, ele era a continuação do Judo Master, que era publicado no exterior, o título foi cancelado. E eles traduziram aqui como Judoka, só que como a revista vendia, eles mantiveram a revista sendo produzida e mudou completamente a história, cara. Então, quer dizer, o quadrinho nacional aqui, ele tem esse histórico mesmo, mas a questão é quem escreve e quem desenha, cara. Se tu pega um personagem que seja o estereótipo pra caralho, e aí tu põe algum roteiro interessante, alguma arte interessante, tu vai poder tirar sempre algo novo, cara. É o exemplo do Miracle Man. Tu pegou um personagem que era plágio do Shazam, que era plágio do Super-Homem, e aí tu põe o Alan Moore pra escrever e o Alan Davis pra desenhar. Puta, porra, é. Cara, os caras reinventaram o conceito. O Supreme, cara, olha o Supreme. Ah, é pior, o Supreme, cara. Quando botou na mão do velho barbudo lá, cara, ficou foda pra caralho, cara. O próprio Invincible, cara, se tu pegar o Invencível mesmo, do Robert Kirkman, que a gente citou aqui, cara, tu quer um universo mais de clichês de super-herói como o universo do Invincible? Pois é, né? E eles contam de uma maneira diferente, cara. Tem trabalhado em cima justamente disso, né, cara? É muito bem feito. Então, ao mesmo tempo que não dá pra ficar discutindo, tal história é original, veio antes da outra, sabe? Esquece dessa porra de que veio antes da galinha ou do ovo e se preocupa em contar boas histórias, cara. Tem gente que tem, mas não, o Raio Negro, o visual dele foi criado antes do Cíclope do X-Men. Por favor, né, cara? Se até o Gedeone falou que ele criou o Raio Negro baseando no Lanterna Verde. Que eles achavam que a revista nunca ia sair no Brasil, né, cara? Pois é, cara. E naquela época tinha uma boa chance mesmo de não sair. Não, se querem falar tipo de safadeza nos quadrinhos brasileira, tá aqui, ó. Saindo do forno agora, hein? Peraí. Caralho. Neymar, puta que pariu, cara. Chupa Pelezinho. Ah, o Neymar, né? Júnior. Não é, cara. Chupa Pelezinho. Isso aí é o tino comercial do Maurício. Sim, cara. Souza, sempre. É, cara, eles têm muito isso. Sempre teve, né? Tinha o Pelezinho, né, cara? Tinha o tio do Ronaldinho. Ronaldinho teve. Agora só resta saber se esse Neymar Júnior, qual dos filhos do Neymar é, né? Ai, cara, eu queria ter visto do Romarinho porradeiro, né, cara? Ia ser foda. Vocês falaram aí, citaram o velho barbudo aí. Me lembrou do Before Watchmen. Vamos falar de Before Watchmen. Nada como voltar a pauta. Falar de coisa boa, gente. Vamos voltar a pauta. Before Watchmen. Eu não tô lendo nada. Necessário, né? Só isso. Vamos explicar necessário. O que não precisava de nenhuma explicação, já pois que a gente tem que ter os direitos desse negócio aqui, vamos publicar, né? Esmiuçar uma obra fechada já, né, cara? Que não era necessário. É porque a DC tem que publicar o negócio do Watchmen todo ano. O Watchmen todo ano. Mas continuasse fazendo os encadernadinhos. Eles estão publicando encadernado há quanto tempo? Cara, desde que saiu. Assim, ó, no momento que caísse as vendas, cara, eles iam acabar fazendo isso, porque o licenciamento pros executivos não ia parecer valer a pena e ia acabar voltando os direitos. Então eles fizeram mesmo pra... Talvez tenha um pouco de birra aí também, né, cara? Exato. A guerrinha de ego, né? Porra, e bobo é a gente que se preocupa, né, cara? Isso, porra, é normal pra caralho essa safadeza, assim, né, cara? A gente tem que se acostumar com essas merdas. Eu acho que tem que se irritar, olha, cara. Quem se irritou com isso tinha que se irritar mesmo quando saiu o Multiversity do Grant Morrison e ele resolver colocar os personagens do Watchmen. Ah, sim. Supondo que saia algum dia. Aí sim, aí tá, se disse. Aí a porta da sala da suruba foi aberta. Todos os personagens que você não queria ver misturados foram misturados. Aí, ó, quer se irritar, se irrita, mas... Vou fazer o After Watchmen, né, cara? No After Watchmen, mostrar que o Rorschach que não morreu. Não morreu, né, cara? Não morreu, que o alienígena, na verdade, era uma bomba atômica disfarçada. era uma bomba atômica fazendo cosplay da alienígena. Exatamente. Cara, sabe uma coisa que seria mais vantagem pra eles fazerem, inclusive? Não sei se você lembra, na época do filme, saiu um jogo do Watchmen, né? Que é um beat'em up mó legal, assim. É divertido pra vocês. E videogame é uma mídia que vai dar mais dinheiro pra Warner, né? Porque eles não colocam lá um jogo, entendeu? Que seja spin-off, que não mexe na história original. Cara, um jogo que eu curti, cara. Pega ali, tipo, a primeira formação do Watchmen dos anos 40 e faz um beat'em up também, tá ligado? Então, show, Minutemen, cara. Né? Dos Minutemen, né? Pega os caras ganhar mais dinheiro e ia ter mais divulgação. Acha logo o Mugen lá e faz o pronto. Pronto, pronto. Tá resolvido. Deve ter, inclusive. Deve ter. Pelo menos o Rochachá deve ter, Ah, não, tem, com certeza. A popularidade deve ter. tem no Mugi ainda, vida. Tem até o Tom Hanks no Mugi, né? Tu faz o que tu quer, né, cara? Isso que é bom. Caralho, será que aquela celebridade da web que vocês falam tanto, será que ela tá no Mood? Se não tá, logo vai tá, cara. Vai ter que fazer, cara. Tem que fazer pra poder dar porrada, né? Dar porrada, é. Agora eles falaram em misturar, o HDR falou em misturar os personagens, né? Lembrei do Constantine, né? Ah, é, que agora tá no universo DC normal, né? É, o Constantine Supremo, Overpower e Escambau. Agradeça não ser o Constantine, o filho da puta. O Constantine do filme, né? É. Podia ser pior, é verdade. Pior, né, cara? Podia ser pior. Podia ser lá o Neo lá. Constantine PG-13. Keanu Reeves. Que anos horrível. Tem que fazer um personagem dele no Mugen também. Keanu Reeves versus Tom Hanks. Aí, ó. Cara, falando nisso, hoje saiu o redesign do Papa Midnight lá. Ficou parecendo o Dr. Voodoo da Marvel lá. Meio com o Hellstorm. É. Pois é, cara. Olha só. É do Batgroup lá. Pipolho passando por ali, ó. Esse Pipolho tá de olho na mulherada. Pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ter mulher. E aí, pessoal, e já que a gente tá falando nesse assunto aí, vamos falar dos 952, então. Reboot da DC. O reboot da DC? Reboot que é reboot. Fique à vontade. Reboot que é reboot mesmo. Fique à vontade pra explanar o que você... Pois é, eu talvez me tivesse me afetado mais se eu não tivesse passado por crise nas Infinitas Terras. Então, é uma consequência normal, cara. O cara tá lidando com uma mídia que os leitores estavam indo embora e eles estavam se sentindo perdidos com cronologia pra trás. Então, foi uma decisão normal. Se tem coisa feita ou mal feita, com todo o reboot acaba tendo, sabe? Mas é DC, né? Mesmo. Na Marvel é ruim, né? Na DC é bom. Quem falou a Marvel nunca fez reboot? A Marvel nunca chamou de reboot. Pelo menos. Exato, cara. Eles preferem ter Alzheimer. A DC tá pondo um ponto final no negócio e vão adiante. Só que eu, na minha opinião também, assim, ó, eu acho que do reboot, cara, a pior decisão, assim, foi ter posto só 5 anos. O tempo, né? Os 5 anos que eles estão atuando, realmente. Mas... Cara, os hobbies foi mais perdido, né? Tipo, cara, tipo, em 5 anos teve 20 hobbies. Exato, cara. Tipo, se fosse uma década, dava pra resolver qualquer buraco de cronologia. Mas no começo não era uma década. Era tipo, treinido super-herói, entendeu? Programa de treinido super-herói. É, exatamente. Foi que o HDR recomendou isso no podcast de hobby, né? Que é um programa de estágio, não, né? Cara, é pior do que trabalhar na Atento. Pra Eu fui lá esses dias, cara. Puta merda, deu muita dó desses moleques, cara. Tô bem feliz lá dessa empresa. Mas não estamos falando de onde eu trabalho. Apesar que não trabalho na Atento. Graças a Deus. Mas no começo, cara, eles não tinham falado que eram 10 anos, alguma coisa assim, depois que... Tinham falado que era depois do 11 de setembro. Agora ficou dizendo que era 5 anos. Eu não entendi, então. Porra. Mas nem eles sabem, cara. Porque a nenhuma das contas deles bate. Os hobbies não batem a conta deles. A Batmoça não bate a conta dela também. Porque ela falou numa edição que eu vi... Bate nenhuma pra ninguém. Não bate, também. É. Agora bate até pro pé, né? Agora pode fazer até footjob, exatamente, né, cara? Mas eu vi numa... Eu vi ontem uma revista dela que eu fui nos Estados Unidos comprar, ontem. E ela fala que... Ela menciona o tiro que ela leva do Coringa. Quer dizer que nessa cronologia ela levou mesmo o tiro do Coringa. E aí voltou a andar, tipo, depois de 20 minutos. Sabe? Ah, deve ter sido mais ou menos igual o filme, assim, o tempo que ela ficou. É, igual o filme. Alguém veio e deu um soquinho nas costas dela e ela voltando. Exatamente, o melhor filme de todos. É. Chutinho na costela milagroso. É o Lindomar curando geral, né, cara? Não, e até nessa dos Robin, eles até inventaram que um deles não chegou nem a ser parceiro do Batman, né? É o Tim Drake, né? O Tim Drake, o Red Robin. Mas como que ele virou daí, caralho? É. Foi inspirado. Ele fala que ele quis ser o Red Robin pra não usar o manto do cara que tava morto. Que morreu, tipo, há duas semanas atrás, uma coisa, aparentemente. É, né? Cara, é muito fora do... Era deformação, gente. E olha que legal, porque se o Batman pega o Dick, aquele viadinho, logo no começo da carreira dele, quando ele era Grayson Voador, ele tinha aqui uns 12 anos. Aí passou 5 anos, ele tem 20. É, né, cara? Nossa, conta não bate, né? Dá-lhe Biotônico de pintura copiar, né, cara? E agora vai ter essa saga nova do Snyder, que é a Year One, né? Que eles vão contar, então vai ter mais merda ainda, pode ter certeza. Porra, mas e a ano 1 do Frank Miller? Vai fazer o que? Não vão desconsiderar, mas vão querer, tipo, dar um. Como se fosse um ano 1 do reboot. Não vão desconsiderar do Masochelli do Miller, mas. Caralho, cara. Vão dar uma repaginada, assim. Vão mostrar como é que tá ambientado no. É, eles vão mostrar como é que podia ser melhor. Vão melhorar o que o Frank Miller escreveu, né, cara? É, porque. Olha, cara, na atual conjuntura. Frank Miller, vocês sabem, né? É, na atual conjuntura do Frank Miller, ele tá perdendo todo o crédito. É. Não, pois é, cara. Tem nem como defender o filho da puta, né, velho? É verdade, cara. Cara, eu vi ontem um episódio de Lei e Ordem que tinha um extremista direitista radical chamado Frank Miller. Sério, cara? Puta que eu falei, você muito aí, velho. Você riu que nem um condenado. Ah, demais. Vivi quase ia me socorrer, cara. Muito bom. Outra também do reboot, o Lanterna Verde, né? Não rebootou nada, né? Não rebootou nada, né? Exceto pelo fato que o Gardner não conhece o Ajax. É como, caceta, que giro junto, escambau, como é que não conhece? Não, mas ele nunca teve numa liga internacional. O Ajax nunca teve na liga internacional, ele tava só no Stormwatch, no Baywatch. Baywatch, nossa, que espetão verde. Consideram uma das melhores fases da Liga da Justiça. É. Né? Pois é, exatamente, a fase que vale da Liga da Justiça. Cara, nem a crise, que vale. É o clássico, aconteceu. Nem ela. É. Porque no... Nem a crise de identidade aconteceu. Nenhuma crise aconteceu. Porque no universo, cara, no universo antigo, a crise tinha acontecido e o pirata psíquico lembrava. Era o único cara do universo que lembrava. E agora... É isso que eu tô tentando ilustrar aqui, olha só. Nada disso aconteceu. Porém... Todas as publicações têm suas edições de luxo à venda. A Marvel vende isso e pra eles tudo aconteceu sem ter acontecido. Tem que ninguém liga. Uhum. Se chama Alzheimer. Mais um, né? É porque eles consideraram só o que tava vendendo, né? Que o Lanterna Verde e Batman não rebootaram e o resto que se foda, né? Outra decisão pra aumentar a venda e fazer polêmica do Lanterna homossexual, né? Assim é, né? Vamos na esteira da Marvel, né? Que tá casando um personagem homossexual. Que é homossexual desde sempre, mas ninguém conhece, que é o Estrela Polar. Como se o casamento dele fosse importante pra caralho, né? Como se ele fosse um super-herói reconhecido pra cacete, né? Mas era o único homossexual que era mesmo ali, então vamos casar ele. Ah, cara, mas. Vamos casarem o Batman com o Robin aí, vai ser. Ah, mas isso já aconteceu. Cara, eu já cheguei a comentar lá num MDM, cara, a respeito dessa história do Batman e do Robin, questão deles serem gays ou não. Cara, do modo como eles rebutam os personagens e os personagens já vão virando mitologia moderna, já estão fazendo 75 anos, sim, 80 anos. Cara, daqui a 200 anos, cara, quando o Batman tiver a sua 40ª reformulação, ele vai ser viado. Vai ser viado canônico, cara. Ele vai só assumir. É inevitável, cara. Tipo, porra, tudo acontece. Ele vai só assumir, né? É, eu falo, sou viadão, gente. É a imagem fixa do personagem em todo esse tempo, cara. Verdade. Tipo, Batman 2 foi a única história que mostrou, tipo, Batman homem, tá ligado? É, os caras falam, meu neto, eu sou do tempo que o Batman ainda falava que era hétero, né, cara? Pegou no único. A única lá que aparece ele pegando alguém que é no Morte do Demônio lá. Não foi muito bom. Agora tá reticonizado. Né? É. Reticonizaram isso aí, que na verdade ela drogou o Batman. É. Fez uma ordenha de próstata nele. Exatamente, né? Ela drogou o Batman, que o Batman. Ela aprendeu com a Rainha Branca, né? Que ela fez no ciclo. É, outra coisa, falando em Batman e já cagando uma regra, já, cara, não dou um ano pra essa porra desse Damian voltar, cara. É, não deve. O Batman já foi procurar o Frankenstein lá pra reconstruir o filho dele. Porra, você vai reconstruir seu filho como um monstro, cara? O problema não é matar o Robin, o problema é ele já voltar. Querer sair atrás de outro, né? Querer sair atrás de outro Robin já, né? Era o conselho tutelar, não vai atrás desse cara. Puta, tem uma história muito boa, acho que é quem que é? Acho que é o Arsenal falando pro. Porque ele se juntou com uns moleques lá, uma coisa assim. Aí o Batman, não sei o quê, você tem que tomar cuidado. Viemos intervir com você, porque você está ameaçando essas crianças. É o quê? Você falando isso pra mim, porra? Você que já passou por 5 Robins? aí o resto da liga fica tipo, cara, não, peraí. Fica tipo com aquela cara de mal-estar, né, cara? Não, porra. Tá bolado. Pois, a gente é o Serious Business, né? Serious Business. E é pior no reboot. é pior no reboot ainda porque ele matou dois Robins em 5 anos, né, cara? Caralho, cara. ninguém da liga vai chegar pra ele e dizer assim, ô, oh, cara, quem para com isso? Para com isso. Dois Robins. Cara, é. Outra coisa também no reboot tem o Stormwatch, né, cara? O Wildstorm, na verdade, no reboot, que foi uma ideia, tipo, pra afunilar tudo de uma vez, né, cara? É, porque eles... Porque antes o universo da Storm era parte, né, cara? Eles juntaram tudo ali. A Jax, meia-noite e Apollo é muito estranho, assim. Sei lá. Uma vibe muito errada. Rola homenagem, né, cara? A Jax com aquele uniforme dele, que é aquela tirinha assim, espalhada. Exatamente. Você sabe que rola homenagem uma outra ali, cara. Tem as porra das meninas do Game 13 lá nas histórias do Superboy também, cara. Agora misturou tudo, né, cara? O Game 13, Team 7, ainda é tudo. O Bandoleiro. Revista sendo cancelada o tempo todo e tudo nova revista, né? Cara, então, os caras estão. Tem que estar sempre com o número 52, né? É, isso. Aí eles falam que é um rodízio de revista, né? Aí eles pegam as que vendem menos e... Não, e vai pro limbo, né? Já era. Então os caras estão falando sobre isso, tipo assim, a gente tá dando tempo, né? Meu, essa Team 7 mesmo, cara, teve 8 edições, cara. Olha só. Tem uma revista nova que saiu aí também agora, que tipo, a primeira edição vendeu, tipo, tava ali no top 100, né? Ficou em 43º lugar. A segunda edição já saiu do top 100 já, cara. Não vai dar um arco, senão vou cancelar. Cara, assim, isso não é novidade, e tanto pra Marvel quanto pra DC, existem diversos títulos aí que às vezes eles se sustentavam, cara, pelo simples fato de que eles estavam dentro do orçamento, quer dizer, 3 revistas lá de uma linha de super-herói vendia, daí um quarto título deles lá, que nem vendia tanto, só vendia porque os custos de gráfica eram pagos pelas outras, sabe? Então, como agora o orçamento diminuiu pra caralho, velho, e eles têm a viés do quadrinho digital, cara, por que que eles vão ficar mantendo um título fixo, cara, e físico, sabe? Uhum. Eu vejo o exemplo que eu tô envolvido agora no Superman Smallville, cara. As cópias digitais vendem mais que as físicas, cara. Por quê? Porque os caras vendem um gibi a 99 cents. O cara pega um gibi de 20 páginas e divide 10 páginas num capítulo, outras 10 num outro capítulo. Então, se o cara quiser parar de acompanhar a série, ele não faz o download, né? Sim. Agora, por que os caras vão ficar lançando o gibi físico o tempo todo? Um gibi lá que, sei lá... Porque hoje em dia um gibi não vende mais 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Ele vende o quê? No máximo do máximo, 8 mil cópias. Nossa. Desculpa. Caralho, falei bobagem. Errou feio, errou rude. 150. É, 150 mil, né, cara? Um que venda mal, ele tá perto desse número de 8 mil. Caralho, velho. Eles não vão, se uma Marvel, uma DC, não vai sustentar um título. Não tem como. Imagina a máquina que tu tem que pagar desenhista, pagar roteirista, pagar letrista, pagar a parte da distribuição, pagar a parte da gráfica, pagar o retorno dessas revistas. Depois o que encalhou vai ser vendido para reciclagem, vai ser liquidado e... Cara, os caras têm que ter uma estratégia. A estratégia deles é essa aí. Olha, se não vender até tantos números, tchau, cara. Pois é que o nego esquece que é empresa, né, cara? Fazer um negócio. Os caras acham que eles fazem pelo amor de fazer quadrinho. É, pelo amor. Serious business. Mas tem gibi que não precisava lançar, cara. Que nem, tipo, pô, vai ter esse gibi desse vibro. Tipo, tá escrito no título assim, ó, Justice League Vibe. Tipo, que vibe? Só foi um negócio de marca lá. Que vibe. Justice League for Surfers, né, cara? É, tipo, nem lançasse. Tipo, não precisa ter. Eu acho que essa ideia de fazer. Tem que ter 52 títulos. Acho que foi uma ideia, sei lá. Foi. É, lança muita coisa inútil que tu já sabe que. Tá, mas não escuta, vai dar certo, a Justiça Atlântica, aquela lá do Aquaman liderando, era necessário? É. Não, né? Tinha o Aquaman, né? Tinha o Aquaman, já responde por isso. Tinha o Aquaman de rapina, era necessário. É que nem aquele gibi que tinha nos anos 70 dos campeões, cara. Que era o quê? Viúva Negra, Motoculto Fantasma, Anjo, Gárgula, Hércules. O Homem qual de o Gelo? Sentido dessa porra? Homem de Gelo não tem só sentido, campeões. Cara. Eles tinham que lançar. Lançaram, cara. Aí não deu certo, pronto. Pelo menos a gente já botou a marca no mercado. Isso é manutenção de franquia que eles chamam. Se o cara não usar determinado personagem ou produto, dependendo dos direitos autorais envolvidos, ele cai em ostracismo e aí tu tem licenciamento, ou tu tem o direito autoral compartilhado. E aí os direitos voltam pro cara que idealizou o personagem ou o projeto. Tem muito disso. Aqueles heróis da arte. Antes de lançar o título e ter que cancelar. Porque antes de lançar o título e ter que cancelar depois, você perdeu os direitos do personagem, né? Exato. Aqueles heróis da arte que você tava lançando, né? O escudo, o enforcado, né? Isso. Você sabia que o filme do Superman... Você sabia que esse filme do Superman... Eu não sei. Porra, par. Cala a boca, Evandro. 2, 3 e... Caralho, não. Fala, cara. Não, porra, vai. Fala, Gadé. O filme do Superman, cara, que tá sendo lançado agora, ele foi uma pressão da família do Jerry Siegel e Joe Shuster. Depois do processo que andou por anos e anos, cara, deu ganho de causa que todo o material que tem licenciamento, tem uso do Superman, que não seja um quadrinho, tem, não sei se é 50%, 30% ou 10% de renda destinada à família deles. E o filme tava nesse contrato. Eles ganharam essa causa lá no primeiro filme do Superman, do Richard Donner. E a DC tinha que lançar esse filme em até 2013, ou 2012, ou 2013, eu não me lembro. Senão os direitos cinematográficos iam voltar para a família do Siegel e Shuster. Eles poderiam vender para Fox, poderiam vender para Universal, para qualquer estúdio. Cara, ia fazer um estrago, hein, velho? Cacete. Imagina, cara. Não, ia deixar um oco na DC, cara. Ia deixar um oco, cara, na Warner, velho. Fox não faria. Então nos quadrinhos não é diferente. Às vezes tu tem um personagem lá que... principalmente os da Image, cara. Já notou que a maioria dessas paradas tá acontecendo com títulos que eram ligados à Image? Esses menores, é verdade mesmo. É, o Grifter, o Team 7 e Ravagers, um monte de coisa, né? É porque tem personagens da Image ali. Aí os caras estão lançando, porra, temos que usar, porque senão vai voltar lá pro Brandon Choi, vai voltar pro não sei quem lá que fez os designs do personagem ou fez a origem do personagem. Então a gente tem que ficar utilizando isso pra ele receber os royalties dele e não ficar chateado. Não dá pra pegar o personagem assim e inserir em uma história assim, só pra... Mas eles estão fazendo cara isso, não eles não botaram... Fazer uma revista própria pro personagem. Aquela mina do Jim 13 na revista do Superboy, cara. Né? Eles botaram os demonitas lá também na... Onde tiver uma brecha, né, cara? Porra, coloca o cara ali pra não... Bota os figurantes passando assim. Não, é, cara. Vem, cara, que esse gibi do Vibe, do Vibro aí, sei lá o quê. É cota. Os caras ficavam falando, não tem herói latino, não tem herói latino. O Besouro Azul foi cancelado também, né, cara? Aí eles botaram o... Ah, tem o moleque dos Titãs lá, que ali de ser latino é viado, né? É, mas ele preenche duas cotas, né? É tipo o Alix, fica. Isso... O Alice é 3, né, cara? Que ele é viado, preto e caipira, né, cara? O MRVI sempre incentiva a diversidade. Pô, já tem um monte de viado, né? Um monte de viado, bicho. Galera, acho que já deu bastante tempo aí pra nós aí. Alguém quer citar mais alguma... Eu queria só perguntar quem é o coitado que vai editar isso. O Gariba. Ah, ele tá falando com a namorada dele. É verdade. A namorada que acha. Não. Mão-morada. Mão-morada. Mão-morada. Eu tô na dúvida se a mão-morada é a cafetina dele. Eu não sei ainda. Ah, bom que ele vai voltar feliz, disposto, né? Cheio de energia pra editar essa porra aí que tá... uma decisão errada que eu achei no reboot da DC foi o uniforme da Poderosa. Ah, é, né, cara? Terem tirado o decote. Era um clássico. Era um clássico. Isso foi sacanagem. Eu sei que é clássico, mas... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena rodada, então, de uma pilantragem que vocês lembram. Legal ou uma pilantragem idiota? Ah, pilantragem legal é uma pilantragem... É, não, tem pilantragem legal, cara. Tipo... Sex Pistols. Tipo Sex Pistols. É uma pilantragem legal mesmo. Zoeste seu poser. Ah, vai dizer que não. Eu começo com você, Bruno. Lembra alguma picaretagem aí? Cara, tipo, a gente tá falando do Superman, era isso mesmo, né, cara? A família aí que, tipo, porra, anos lutando, no final perdeu tudo, praticamente todos os direitos e continuam aí a... E os caras morreram, né, na bosta, né, cara? Morreram na merda, velho. Não tinham porra nenhuma. Não tinham nada, cara. Nada. E tipo, porra, o próprio Bob Kane com os desenhistas fantasma dele, né, cara? Que tem essa parada também. Se você pegar essa Era de Ouro aí, cara, o comecinho lá é só merda, cara. Só os caras envolvidos com máfia, tipo, pilantragem era alta, cara. Você lembra algum? Picareta ou Hawkeye? Ah, cara, acho que o negócio foi apelativo, mas o som realmente legal foi o Keinasa como Aranha Escarlate de volta. Nossa, Deu Semos, legado. O Hawkeye curte esses negócios, né? Aranha Escarlate. É, nostalgia, né, cara? Mas tu gostava do Ben Healy, então, né? Que bronze. Era foda. Ai, cara. É. Ah, essa que foi citada do Superman já foi acordado, certo? Então acho que não dá nem pra citar, pelo menos eu não citaria. Uhum. Mas eu acho que tem uma coisa pior. Desculpa, cara, desculpa. Não, não tem problema, mas tem uma coisa pior. Tem uma coisa pior. A Marvel dizer que perdeu todos os originais do Kirby, daí na nova sede deles tem 4 quadros com originais dele e eles não devolvem nenhum pra família dele. Cara, isso é muito sacanagem. É verdade. Ficar pedindo os originais e o Stan Lee dizendo que não sabe por que o Steve Ditko saiu. Ele sabe, cara, ele sabe sim. Então ele joga um H. Ah, eu não sei porque ele saiu. Se alguém falar com ele, diga pra mim, pede pra ele me dizer. Que e você, Segui, lembra de alguma picaretagem aí? Não. Segui que tá quieto. Ficou quieto o podcast inteiro? Filho da puta, né? Ele sumiu, ele. Desculpa. Ah, vá. E aí, Gariba? Desculpa. Quem notou? Gariba, é, Gariba? Não, o Gariba não vem, não. Ah, cara, vou te contar isso. O Gariba tem um negócio pra falar. Engraçadão pra caralho você, hein? Vou te contar esses caras que ficam discutindo relação no meio. Se você é viado, não fala nada, cara. mas é... Lembrou alguma coisa, Evandro? Não, cara, vamos encerrar por aí. O podcast tá cumprido já. O Gariba vai se ralar pra editar aí, depois, ele tem mais... A gente queria agradecer muito a presença... A HDR, que ocupou sua agenda pra nós, pra dar seu tempo pra nós. Pra escutar eu falando merda, desculpa, cara. Dá nada, cara. Eu sei que eu tenho que voltar e terminar a página de hoje ainda. Não se preocupe não, porque hoje já é amanhã já, então você... Exato, eu tô atrasado, tô fudido mesmo. Tô fudido mesmo. Então, ó, cara, falando sério, cara, eu volto a dizer, eu agradeço o convite, eu espero que role aquele podcast do Life, que tem muita história pra contar. Vai rolar parte 2, com todos os nossos podcasts. Esse podcast vai ser pra honrar os meus amigos Mike Deodato, Roger Cruz, Luke Ross, Manny Clark. olha, vários de nós que nos anos 90 trabalharam com Extreme Studios e... Tomaram no cu. Não, a gente vai marcar assim. Não. É, a gente vai. Vamos tentar convidar uns 2 ou 3 desse pessoal aí pra. É, cara. Pra fazer uma sabatinada legal. Vou lavar roupa suja. É. Vou lavar bastante roupa suja. Até lá a gente vai ser famoso e rico. Mas, cara. É, exatamente, a gente consegue, cara. A gente faz uma tréplica que a gente vai chamar o próprio Life de aí, cara. Participar também. Não, mas assim, a treta é muito mais do Life com todo mundo, não só com o outro, né? Uhum. Agora, eu não sei nem se porque a gente tá falando do Life, daqui a pouquinho a gente tá dizendo também que ele tem um monte de. Como é que é? Amiguxos, não? Como é que é o. 40 mil brothers. Exato. 40 mil brothers. Não, né? Não tinha aquela série 4400 lá? Pode crer. Ó, é outro meme aí, hein? Tá, mas falando sério, eu quero agradecer novamente o convite e dizer que eu escuto sim o podcast de vocês. O podcast de vocês dos combates dos personagens reais com os fictícios ficou do caralho. Valeu, muito bom. Valeu. Eu espero a gente poder uma hora dessa fazer um crossover aí também com o ArgCast aí. Opa, sim. Certo? Inclusive o ArgCast não vai ser mencionado nenhuma vez, que o Gariba ele vai cortar todos os mensagens do ArgCast e vai colocar MDM em todas as vezes que você falou. Essa é a tua opinião? Quer dizer que a tua opinião é que o ArgCast é o MDM? O Zueixo tava indo tão bem, né, cara? Tá indo tão bem o podcast inteiro. Chegou no final. Eu sou preto, cara. Tem que fazer na saída. Não esquenta, cara. A gente nunca vai chegar nos pés do MDM, cara. Aqueles pés fedorentos. Pô, que bom. Ainda bem, cara. Ainda bem mesmo. Você quer falar alguma coisa, Segui? Eu quero me desculpar por ter falado muito hoje, cara. Eu prometo que não irá se repetir. Vamos ter que cortar essa parte. Pô, maconha não é nisso, né? Agora cala a boca e volta pro cantinho. Volta pra debaixo. Falou demais. Volta pra debaixo da marquise. Eu vou voltar a cheirar lá. Até mais. Então tá, pessoal. Até semana que vem. Valeu aí, HDR. Valeu. Próximo. Valeu. Pô, sei lá, os maiores conhecedores do X-Force que eu já vi, o cara... É, né, cara? Ah, muito bom pro currículo, né? Ó, eu sou PhD em X-Force, né? Ah, não, tu é pós-graduado em X-Force, X-Force novo. Não, do Life. Eu sou truzão, cara. A de raiz, né, cara? É, exatamente, a truzão. Mas, ó, a gente não pode falar muito de X-Force, porque é datado. Muito datado. Vocês falaram que os Waits tá sozinho. É o impronunciável? Pera aí. Esse levantou. É, o impronunciável tá sozinho? Eu tô ouvindo. Por ele ser DC Nauta? É. Olha, não é porque eu trabalho pros caras, mas eu cresci lendo DC, principalmente. Eu li muito Marvel. E mas... é por isso que trabalho pros caras. Que é um cara bem sucedido. É super bem sucedido. Mas esses marvequinhos desempregados aí que estão falando. Não, não, ó, cara. Cala assim, a boca, Evandro. Cala a boca. Eu vou ser sincero, cara. Eu sou marveco também, obviamente. Seis meses. Eu vou defender e vou acusar os dois lados. Eu não tô nem aí. Sofri-la. Me processa, né, cara? Atende o telefone. Atende primeiro aí, galera. Espera aí. Depois o Gariba se ferra. Ele tome no cu dele. É culpa dele, né? Ele que se foda. Ele saiu falar com a mulher. Não, e quem vê pensa, né, cara? Tem. Quem né, vê pensa que tem mulher. Pensa que tem, né? Tem mulher, né, cara? Ai, eu vou falar aqui com a mulher. Ah. Deve tá... É cafetina dele. Falando em mulher lá, Evandro, tua prima lá escolheu o mesmo gama lá? É, eu acho que sim, cara. Será, cara? Nerdaiada cai louca e assassina. Ah, não, cara, porra. Os caras. Não, os caras nunca viram pra mulher na vida. É exatamente isso. Altas modalidades de viada aqui. É só menores de idade trabalhando pra vocês também. É, menores de idade cafetinando. Tinha, gatinho. A gente deu um pequeno golpe aí de estado e derrubamos ele. Sério, cara? Caraca, eu não sabia dessa, cara. É, ele também não sabe ainda. Agora ele também nunca vai saber, ele no novo podcast. Agora é o povo que manda aqui. Agora é o povo que manda, cara. Tipo o bug manda do MNZ, né? É, baixinho, gorducho e chato, é verdade. Não ouve podcast, todo mundo passa meter pau, né? Dizem que ele não escuta o podcast porque parece que o browser lá do computador da mãe dele tem aqueles sistemas de censura, né? De... Tá vendo, Bruno? É aquela culpa nossa que eu falei. Exatamente, cara. Toda vez que a gente fala demais, tem que ter aviso que não é pra levar a sério o podcast. Senão eu tinha processado. Seja processado. Bem dessa. Eu acho que os Waste que incitam essas coisas aqui no podcast. Os Waste que estão mais influenciando aí. Ô, cara, bullying em parceiros de podcast é datado, velho. É verdade, temos que ser contemporâneos. É verdade. O negócio é fazer bullying em subcelebridade, corpo consciente na hashtag. Lá perto da minha casa tinha uma senhora que tinha uma perereca. E a perereca morreu. Então as colegas sugeriram embalsamar a perereca. E ela embalsamou a perereca e botou na prateleira. Passaram-se os dias. Antes de acabar essa, agora me lembrei de outra. Bêbado dentro do ônibus é uma merda, né? É um desacerto, né? Então um bêbado entrou no ônibus, do ônibus super lotado, o bêbado entrou e disse: "Oba! Desse lado só tem corno e desse lado só tem viado." O cara levantou e disse: "Eu não sou viado." Ele disse: "Passa pra cá." Falar agora nisso, eu também me lembrei, sabe? O cidadão chegava na repartição todo dia. O chefe olhava para ele e dizia: "Ô, corno, como é que vai, tá bom?" "E ô, corno, tudo bem?" E era corno para lá, corno para cá. Um dia ele não aguentou mais, chegou em casa, uma mulher disse: "Vou deixar aquele emprego." Ela disse: "Por quê?" "Não aguento mais. Porra, todo dia chego na repartição, o chefe olha para minha casa: ô, corno, como é que vai? Ô, corno, como é que vai? Que negócio é esse?" Ela disse: "Meu filho, deixa para lá. Não liga não, finge que não ouve. Você está tão bem empregado. Não liga não, deixa para lá. No dia seguinte, o chefe passou por ele, bonito, hein? Além de corno, fofoqueiro, né, ó? Bom, então... É. Aí, então, a perereca morreu. E as colegas sugeriram embalsamar a perereca e botou na prateleira. Passaram-se os dias, a perereca começou a cheirar mal. Disse, eu vou jogar essa perereca fora. Pegou a perereca, botou numa caixa de sapato e saiu. Quando ela entrou no ônibus, chegou a pedra assim, o que a senhora tem aí que está perdendo tanto? Ela disse, minha perereca, né, filho? O chofé disse, a senhora senta lá atrás, que esse fedor aqui na frente não pode. E ela sentou. O ônibus começou a encher. Entrou um português, disse, anda cá, ó, chofé. Quer que está a feder aqui que não se pode viajar? O chofé olhou para trás, se a moça que está com a perereca perdendo quer saltar, sim. Saltaram 8 mulheres.